Não é como você vive, mas sim pelo que fez, antes de morrer. Yeah! Mais uma vez, um conto é tão bom quanto os eventos finais. E esse é um conto da busca pela paz. Se essa é a história de um ninja exemplar, não, mas de alguém com falhas e um grande coração. Esse é meu conto e essa foi minha lição. Se não há chance de paz, eu vou quebrar a maldição. Nunca fui o melhor ninja e nem melhor aluno. Não tinha disciplina e objetivo pro futuro. Só queria impressionar como eu era imaturo. Mas vou consertar meus erros nesta vida, eu juro. Marcado com a promessa, recebi a profecia que eu teria um discípulo e o que ele faria. Grande instabilidade ou grande destruição, responsabilidade, a paz é minha missão. Fiz disso o meu caminho, guiar o escolhido na busca pela paz, na busca de um sentido. Viajando pelo mundo, escrevendo em meu livro. Esse é o conto de Jiraiya, o ninja destemido. Com meu livro eu vou prosseguir, numa história de não desistir. Se existe algo como a paz, eu quero encontrar. Ainda existe esperança quando alguém acreditar. Com meu livro eu vou prosseguir, numa história de não desistir. Se existe algo como a paz, eu quero encontrar. Ainda existe esperança quando alguém acreditar. As guerras começaram, escolhido encontrei, não, mas eu lutei pra que não fosse em vão. Não desacreditei, ainda tinha esperança. No mundo de ódio, tristeza e ganância, olhando meu passado eu não posso ter orgulho. Não protegi meu mestre e nem o meu aluno. Comparado com os Hokages fui insignificante. Mas eu quis ter grandes feitos, ser sido importante. Difícil entender qual dos meus alunos que faria uma boa mudança pra esse mundo. O escolhido para a paz eu pude perceber no fim. Aquele que me chamava de Ero Sennin. Disposto a lutar e minha vida sacrificar. Minha conversa com o Hokage ainda posso lembrar. Se volto vivo ou morto nós podemos apostar. Mas ao Hokage vai as lágrimas, pois sabe que eu não vou voltar. Com meu livro eu vou prosseguir, numa história de não desistir. Se existe algo como a paz, eu quero encontrar. Ainda existe esperança quando alguém acreditar. Com meu livro eu vou prosseguir, numa história de não desistir. Se existe algo como a paz, eu quero encontrar. Ainda existe esperança quando alguém acreditar.